Papatango Lima, Kilo Zulu, desça para 3 mil pés. A Jujuna 009. Desça para 3 mil pés. A Jujuna 009. Lima, Kilo Zulu. 5364 no solo aos 45, livre à direita, chame só 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, boa tarde. A bordo, 3035, alterna. Confirme a aeronave que chamou para táxi? Não, não. 077, confirme o dado, por gentileza. 108, a bordo, 3045, apenas. Decolar, pistola 0, vento 1, 00 graus, 15 nós. Deixa claro, 399. 009. Mensagem é o aeronave Santos, 5 pontos de espera, 119, mais 5, bom, 097. VIP 5364, táxi V Alfa. Confirme se condições de ingressar naquilo para o pátio 3. Afirmo. Seguinte Alfa, aquilo para o pátio 3, atentos sinalizadores, o VIP 5364. 364. Para o táxi Santos 3145, está com 141 a bordo, 3h45, Guarulhos. Autonomia Terna, Salvador. 3145, confirmando 171 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 45 de autonomia. 3 horas e 45, Guarulhos, 141. 141, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 9, 5, ajuste no 009. 009, 1895, ponto de espera, 3145. Solo, 3155, para acionamento na posição posterior para o pushback. Pushback, acionamento, 317. 3155, reporta para táxi, corrigindo para push. Reportarei para o push, vai estar na posição 3155. É o 3217, chamou o push de treinamento, posição 4. 3217, aguarde o número 1 no setor, mas vai aguardar a passagem da aeronave da TAM e da passaria da sua retaguarda, posso ser autorizado push. Pode passaria do 2231. Passaria do 2231 para o táxi. Firme os dados, passaria do 231. 63450, Salvador. 2231, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 009. Pátio 1, Índia, 2895, 2231. Tem a remota para o trip 5364? Que é a remota prevista 06 para o trip 5364. Posição 3145, está próximo ao ponto de esperada 10, pronto. Então, 3145, autorizado, ANA, e mantém cabeceiro no zero. Ali, mantém o no zero, 3145. Oi, alterado na 0, 2, com a informação. Sim, eu sou grato, 5364. Reduza para 1909, tráfego que o precede 8 milhas, mantém 250 de grau. Positivo, vamos reduzir, 190 para seguir o azul, 350. O azul para 206 pode ir para a Timbra? Mantenha na proa de turno, reposta habilitada, azul 4206. Papatango Kilo Romeu Oscar, mantém-se condições visuais, corredor Vera Cruz, reporte Paripe, ajuste 1009. A 3145, autorizado de decolar, pistola 10, vento 1900 graus, 14 nós. Pronto, cópia? Tanto autorizado para Manati, o número PES, decolado 17, com o primeiro curva direita, corredor axé, aciona 0125, controle 119.8, torre 118.95. Eu estou com o sejamento correto para acionamento e táxi, torre 18, direção 95. Tan 3155, pushback já estacionado para o pushback na posição 5. 3155, pode para táxi. Portarei para o táxi 3155. Lima Kilo Zulu, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna para sequenciamento? Lima Kilo Zulu. Sente, mantém. W Zona X-Ray, azul 4206. Azul 4206, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, décima nota. 1895, azul 4206, boa tarde. Boa tarde, bom povo. Salvador, tá 3145, decolado, vai cruzar 300. 009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporta brisado. Boa tarde. Passarei do 2231, não mantém a porta de espera, boa tarde. Até. Mantenha 380. A 3807. Não, 3560, reduza para 1709. Edição 70, pode continuar descendo. Desça para 2000 pés, reposta avisada. 2000, reposta avisada. Controle, pode considerar a altitude em TAP, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, considere a altitude em TAP, desça para 3000 pés. 3000, considerando em TAP, Lima Quilo Zulu. Autorizado de colapso 10, vento 100 graus, 14 nós. Autorizado de colapso 100.077. Direita, proa 050, reporte estabilizado. Direita 050, vai reportar estabilizado, Lima Quilo Zulu. Passarelo pode alinhar? Passarelo 2231 negativo, mantém a posição, aguarde autorização para ingresso na pista 1-0. O 4206 livre pouso na pista 1-0, vento 090 graus, 18 nós, confirme baixado travado. Já reportado, sim, livre pouso na 1-0, azul 4206. Horas e 33, Atena Guarulhos. Classe A, pelo para 5000, 050. Não, 3560, complete final do procedimento ILS Actuation de torre 118, decimal 95, reduza para a velocidade aproximada. 2900, 3560. Espera a torre 118, decimal 95, ajuste no 009. Ponte 2895. São Salvador, o gol. Reporte baixado travado. Já está baixado travado. Cliente está 3560, aguarde autorização de pulso. Guarda. Papapá, Vitor, Kilo Delta. Foi na proa de Mari para a chegada Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste 1008. Vitor, Kilo Delta. Foi na proa de Mari para a chegada Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste 1008. 31 negativo, mantém a posição. Obrigado. 4 horas e 10, Galeão. Frequência 133.9, 133.25. Via Índia, dá-lhe ponto de espera com a torre Graço, ajuste 1008, está na 315. Salvador, gol 935, posição 3, com a torre de 9. 925, após a passagem no tráfego da TAM, sua retaguarda, está livre, pode para táxi. Após o tráfego da TAM na retaguarda, está livre, aposto, bom 935. Salve Salvador, Azul 4206, liberou na Suíça. Azul 4206, táxi via Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette para o 08, 4206. Kilo Romeo 11, autorizado a rotatória, reporte visual com o campo. Reporte na visual. Lima Kilo Zulu, desça para 2000 pés, ajuste no 009, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte autorizado. Lima Kilo Zulu? Afirmativo, desça para 2000 pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento. B69, autorizado, vai reportar estabilizado, Lima Kilo Zulu. Papatango Eco, Zulu November, boa tarde. Mantenha de condições visuais, foi na proa de Paripe, reporte no ponto de descida, ajuste 1009. Papatango Vitor Kilo Delta, confirme PLB. E autonomia? Controle? 55, Chubeck e acionamento no 06. No 755 agora para puxar. S4. Faz a passagem no tráfego da Azul, a retaguarda pode para táxi. O corrigindo o gol no 755. Após o tráfego da Azul, autorizado e reportado. Gol 975. Rádio TAM 3560, livrou, se escuta. TAM 3560, boa tarde. Táxi via Alfa, repórter Ana Juliette. Alfa, Ana Juliette, repórter 3560. Kilo Zulu, complete final do procedimento, chame torre. 118, décima 95. 295, Lima, Kilo Zulu. Gono 395, para final do procedimento ILS X-Way, curva direita para o 070, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Estimativo, curvando a direita vai passar estabilizado, descendo para 2000. Porte a 3 milhas da final da 97. Porta da 3 milhas da 97, o Romeu. Boa tarde, Lima Kilo Zulu e X-Way da 1-0 estabilizado. Lima Kilo Zulu, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento no momento 090 graus, 97 nós. Gente, aguardando, Lima Kilo Zulu. Sarinho 2231, decolada 58, chame controle 119, decima 8. 198, obrigado. Boa tarde, passarinho 2231. Passarinho 2231, boa tarde, contato radar, saída bom, submantenha 180. Boa noite, Serra, 2231. Uma reposição, botão previsto 03, vai aguardar o incêndio. Será que a senhora poderia tentar coordenar com o gol e botar aqui no pátio de carga para a gente poder ingressar o 3560? Zona 395, compete final do procedimento, chame torre, 118, décima 95. Como é que é com o Delta, autorizado ali, Ayman? Tá, Juliette, livre para o tráfego da TAM ingressar e parquear agora no 03, o gate que o senhor está livrando? Confirma, deixar a Juliette, deixa ali. Afirmativo, para o tráfego da TAM ingressar no gate que o senhor está deixando. Afirma, tem como. Gente, muito grato, bom, no 935. Disponho. Obrigado, Solo. Obrigado, Gol. Disponha, meu amigo. Assim que a Juliette estiver livre, o seu ingresso na Juliette para 03. Positivo. Tem que levar a Juliette. Obrigado. 10 vento, 100 graus, 1 5 noite. Flecha, 104. Pronto, cópia. 050. 050, Delta. Direto Natal, aciona 2640. Controle Salvador 119.8, flecha 104. Tem para Antônio? É o TAM 3155, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Mantenha ponto de espera, TAM 3155. Já pode perguntar a sua. 95, tá passando, dona. Ona 395, continue aproximação número 2 para pouso, vento no momento 080 graus, 139. Guardando a autorização para pouso, 395. 3 milha, cabeceira do 7, o quilo, Romeu Oscar. Lima, quilo Zulu, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, na meia-noite. Livre pouso 10, Lima, quilo Zulu. 2 milhas e meia para você, cabeceira do 7, o quilo, Romeu Oscar. Quilo Romeu, acho que passou um 360 curto pela esquerda devido à aeronave aproximando da final da 1-0. 360 pela esquerda. Lima Kilo Zulu informa um tráfego bravo, novembro, 2 papá, aproximando da final da 1-7, não interferirá no seu pouso. É, está visual. Aqui é o Delta, está pronto para decolagem? Aguarde um minuto para decolagem. 050, ouvindo pela Delta, pode virar a Vitor, Kilo Delta, desconsidere a restrição em TAP e desça para 2.000 pés. Ajuste 9009, autorizado final do procedimento ILS Freeway, repassabilizado. Vai voltar estabilizado, 1009, Vitor, Kilo Delta. 698, obrigado. Salvador, boa tarde, 3217. TAM 3217, prossiga. Autoriza a Leda da presente, passando 2.700 pés. TAM 3217, acione código transponder 0427. 0427. Z699, boa tarde, como é que você acerra, pode cópia. Mas pode cópia. 7. Romeu Oscar, descendo 2.300. Quilo Romeu Oscar visual com a Boeing 737 para pouso na 1-0. Afirma. Continue a aproximação, reporte na final da 1-7. Correção, reporte baixado e travado. O Quilo Romeu Oscar está em 3.300, ok? Reporta da reinterceptando a final da 1-7. Lona 395, visual com o tráfego à sua esquerda, para aproximando da 1-7. Negativo. Lona 395, continua a aproximação, não interferirá no seu pouso. Vento no momento 1-0 graus, 1-9, nós livre pouso, 1-0. Livre pouso, 395. Mike Eco Delta, no decolado ao 04, chame controle 1-9.8. 14-9-8, papapá, Mike Eco Delta. Primeira curva direita, saída da El, Leda, após voa direto BID, onde recebe as pessoas do Luno 6. Aciona 5164, controle 119.8. Quilo Romeu, acho que a parte é interceptando a final do 1-7. Passará. Rádio Conforme Plano, após o Luno 6, pela curva à direita, saída da El, Leda. Controle 198, confirma o transponder, por favor. Transponder 5164 para o 16916. Corrigindo 6919. 5164, ok, obrigado. Correto, faz quando pronto, Azul. Reportar quando pronto, Azul 6919. Romeu, acho que é livre pouso 197, vento 090 graus, 1-6. Livre pouso, Paulo. Taxi Alfa Kilo, Tabas 3. decolado à direita agora, direto Manati, no meu pé e solicita. Papapá, Mike, Eco Delta, mantém-se condições visuais de 1.000 pés, autorizado direto Manati, reporte de 2.0 milhas afastado de Salvador. Autorizado direto Manati, 1.000 pés, reportará 2.0 milhas afastado de Salvador, papapá, Mike, Eco Delta. Que não pode, ingressando agora no Pat 3, está livre, pode para táxi. Voo 362 e 90 para o Quebec. 362 e 90, boa tarde. Chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10009. Mari 050, autoriza em TAP. TAP 62 e 90, autorizado decolar pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-7-9. Autorizado decolar pista 1-0, 3-8, 3-1-5-5. Gente, pronto, cópia, o Lima Zulutão. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 240, via Whisky 1, decolada 1-7, com primeiro curva direita, saída da Euleda. Cosmo Ilhéu, onde intercepta o Whisky 1 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5036, controle Salvador 119.8, Lima Zulutão. No Romeu, ótica no solo ao 07, livre direita e mantenha-me escuta até o corpo. O resto, confirme que seus avós de autonomia. Para acionamento de táxi, torre 118, decimal 95, Lima Zulutango. A 3155, decolado ao 07, chame em controle 199, decimal 8. 098, 3155, obrigado. Voo no 755, autorizado, Daniel, e mantém cabeceira no 0. Ali, mantém no 0, voo no 755. Papatango Vitor Kilo Delta, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, decimal 95. Boa tarde. Torre, boa tarde, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, continue a aproximação, o ágio está livre, o vento no momento 1.00 graus, 1.99, já pode fechar de travado. Delta. Original 5127-3297. Controle Salvador 3155 da TAM, muito boa tarde, passando 1900 para o 340 da Euleda. 3155, contato radar, saída da Euleda, eu de sub, mantenha 340. Sessão 340, possibilidade de voar Leda da presente? Autorizado Leda, TAM 3155. Oh, obrigado, senhoria TAM. Salvador, boa tarde, o TM 3190, sim, mantenha 60, Quebec, sua escuta. TAM 3190, chega da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1009. Tente na Mari 060, TAM 3190. Vitor Kilo Delta, ciente, autorizado base pela direita, com curva imediata à esquerda, cancelamento das regras de voo 09. Reporte baixado travado. Vai estar baixado travado. Ciente, Vitor Kilo Delta, reporte para girar base. Delta. 1755 autorizado decolar, pista 10, vento 080 graus, 179. Está livre decolar, tão 10, vou no 7. Ideals, pronto para compra de Porto Serra. IP 5415, Serra confere ou é de cópia? Tá Na 6290, desconsidere a restrição ITAP e desça para 2000 pés. Ajuste 1009, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, reposta habilitada. Ok, reportaremos estabilizado. Então, na 6290, obrigado. Cinco, autorizado para Ilhéus, nível 140, decola da pista 10, com o primeiro curva direita, saída Coral. Adiciona 5415, controle 119, decimal 8. 3190 na escuta. Positivo na escuta. Desça para nível de voo 050, então 3190. Reautorizado 050, 390. Controle Salvador 59, decimal 8, escuta 545. Tipo 5415, rotejamento correto, faz quando pronto para puxa. Para puxa. 360, bom no 700. Para sinal baixado e checado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, ciente, livre pouso. Ah. Solo Salvador, o azul 6919, na posição 1 para puxa acionamento. 6919 no 01, calibre, reporte para táxi. Reportado para táxi 6919. Controle 1755, autoriza na presente pro de bridge. 1755, aguarde coordenação. E na sua escuta, 1755. Mas o Tango, aguarde para ataque. Trip 5241, autorizado ali, mantém cabeceira no zero. Ali, mantém cabeceira no zero. No 04, na hotel, vou chamar a torre 1 no 8 decimal 95 para cruzamento no zero. Ari, desça para nível de voo 060, ajuste 1009. Mari, 1009, agora 02. Carimpe, Eco Zulu November. Eco Zulu November, reporte rotatório visual com campo. Zulu November. Mantenha a disputa até o corte. 925 decolada zona 3, chame controle 119 decimal 8. 198, 925, obrigado. Zulu Tango informa que é um Papa Alfa Tango 4 taxiando até o Pad 5 após o mesmo autorizado inicial o táxi. Reporte na interseção Papa para ingresso na pista 97. 1925. 1925, boa tarde, contato radar, saída água, eleva, sube e mantenha 360. A boa alerta 360, 1925. Aparelho 2231, no chão centro Recife na frequência 126, decimal 85. Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação. Salvador, o Eco Zulu November na rotatória, visual com campo. Eco Zulu November, para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 95. 118, 95 da torre, grato, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Passando o Eco Zulu November na rotatória visual. Zulu November, continue a aproximação, reporte é na final de 3 milhas da 1-7, baixado e travado. Vai reportar na final de 3 milhas da 1-7, baixado e travado, é com o Zulu November. É com o Zulu November, confirme o PAD para qual era a taxa após o pulo. Será o PAD 5, PAD 0, está a senhora. Gente, é com o Zulu November. Zulu Tango, mantenha a interseção Papa, aguarde para ingressar na pista 900. Tonai 6210, passa a posição Tuna, complete final do procedimento ILS X-Way, chame Torre, 118, décima 95. 895, obrigado. Zulu 90, final de 3 milhas, baixado e travado. Com o 755? Com o 755, Centro Recife, solicitou que o senhor mantenha o perfil de saída. Ok, sim. Espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 009. Via Engie, ponto espera 295 no 009, o ajuste. Obrigado, vovô. Livre na Quebec, mantenha a espera para ingressar na pista novamente, tá certo, ao pode ser. Ok, após o pouso, vai levar na Quebec e aguardar para reingresso Supertrack. Torre 35241, chama o controle. 5241-99.8. Controle decolado aos 16. Ciente, obrigado. 198, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Trip 5241 decolado, passando 2.800 pés agora. Trip 5241, boa tarde. Contato Nadar, saída A, sub mantenha 200. Para o 200, trip 5241. Informo que há um tráfego à sua esquerda pousando na Fonosite, não interferirá na sua aproximação. Resolve. Azul 6999, ponto espera 10, pronto. Azul November no solo aos 18. Autorizado backtrack, mantenha antes da interseção Papá para ingresso na pista, correção para ingresso no pátio. Oxana 6210, livre pouso 910, vento 070 graus, 9 nós. Livre pouso, 6210. Lima Zulu Tango, autorizado ingresso na pista no site, reporte anel e pronto. Previsando, vamos fechar a linha pronto, Lima Zulu Tango. Flecha 104 ao solo. Estou confirmando a indicativa, Alfa Série 5939. Boa tarde, bom voo. Como é que os voos se ganharam a nave à frente? Autorizado o táxi até o APAT 5. Precede 10 milhas, mantém 180 de velocidade indicada, Airbus 321. Espera a pista no zero. Permanece hoje. 3.069. 6999. Oxana 6210 no solo 18, livre à direita, chame solo 219. Azulu Tango, autorizado de decolar, pista 1 no site, vento 090 graus, 1 no nós. Tchau, 104, manter ponto de espera. 925, sendo centro Recife, na frequência 128, decimal 8. Recife 128, 925. Vou no 612, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo no 612. Paulo Lemos, luta. Controle em Salvador, o Trip 5241. Eu siga, Trip 5241. Haveria possibilidade de coordenar para hoje Vitória da Conquista? Controle, Papatango Lima, Zulu Tango. Visador visual com campo, 3190. 3190, complete final de procedimento, chame torre, 118, décima 1895, boa. Controle, boa tarde, Papatango Lima, Zulu Tango. Papatango Lima, Zulu Tango, contato radar, saída da El, subiu montanha, 240. Saída da El, sobe e mantém 240, Lima Zulu Tango. Controle Salvador de Papatango, Tom Mike Quebec. Tom Mike Quebec. Passou através de Veracruz, mantendo o nome de controle através de Paris. E Tom Mike Quebec, seguinte, mantém-se em condições visuais, ajuste no 009, reporte para IP. Reporte para IP, de Tom Mike Quebec. Contra Salvador, muito boa tarde, eu sou Trip 5491 no frente da Sierra. Trip 5491, boa tarde, via chegada Amanda, está para nível de voo 050. Ajuste 1-009. 050-009, quando possível, solicita voo direto, Luna. Sim, Trip 5491. 5491. Dor Azul 4206. Lutango, autorizado direto, Ilhéus. Grato, autorizado Ilhéus, Lima Zulu Tango. Vitória da Conquista. Está presente, Vitória da Conquista, obrigado. 5241. O número 12, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento, você pode estabilizar. Passarei, o 62. Pistão 0, vento 080 graus, 14 nós, confirma embaixada travada. Tá ciente de repouso no 0, embaixo travado, TAM 3190. Salvador, Lanca Cargo 1711, it's ready to complement. Roger, Lanca Cargo 1711, don't have your route here. We are checking with the IS room, so expect it more 3 minutes to copy, Roger. 2 more minutes to copy. Então, 612. Ano 612, chame torre. 118, decimal 95. 18. 95. 1895, boa. Ou 1612, você escuta. Bom, 1612, continue a aproximação. Número 2 para pouso, vento no momento. 1190 graus, 1162. Continuando e aguardando a pista livre, 1612. Até 4000 pés, após curva direita na proa de Lita. Subindo e mantendo 340. 340, mantém a proa por enquanto. E após curva direita, proa de? Proa de Lita, subindo e mantendo 340. Proa de Lita, 340, gente. Após 4000 pés. Take off turn right, dial departure Lita transition. Scope code 5172. Of the approach, frequency 119.8. Okay, can you repeat, can it be a little slower for Lanca Cargo 171? Roger, Lanca Cargo 171, flight level 300, you take off runway 10, after take off turn right, dial departure, after dial lead the position and bridge position, when you intercept Upper Zulu 16. Score code 5172 and serve the approach 119.8. Okay, La Cargo 1711 Heavy is clear to Campinas. Flight level 300, Upper Zulu 10. After departure, right turn to Dael, Dideve transition. Then Upper Zulu 16. Squawk 5172, frequency 119.8. La Cargo 1711. Dial Delta Alpha Echo Lima departure and Leda position. Lima Echo Delta Alpha Leda transition. Okay, dial departure and Leda transition. Plan cargo 171. And can you tell us after Leda what is the route? Roger. After Leda, you fly Bridge Bravo Romeo India Delta Echo. Position to intercept Upper Zulu 16. Readback is correct. Report red for startup. Okay, understood. I will call you ready for pushback. Like cargo 1711. Thank you. Olá, Salvador. Bom dia, tá? 3190. Então, 3190. Boa tarde. Taxi V Alpha. Repartindo a Juliette. Alpha, reportará em Juliette, tá? 3190. Paulo, muito boa tarde, Tripe 5219, Frente da Serra, autorização para a vitória da conquista, nível 200. E 5219, confirme o OBT, não tem que se pôr de voo. 57, senhorita. Deixa eu ficar junto aí, essa voz de copy. Ok, aguardando, obrigado. O Azul 4206, pronto copy. Pronto copy. Azul 4206, autorizado para Recife, nível 350, via Peru Isque 58, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, trânsito São Caju. Aciona 5427, controle Salvador 119.8. Sente autorizado, Recife 350, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju, via Peru Isque 58. Aciona 5427, 198, controle 4206. Azul 4206, cruzamento correto, faz quando pronto. Bota na... Paulo, livrou o gol no menos 2, escute. Gol 1612, táxi à direita via Alfa, Juliette para 11. Alfa e Juliette para 11. 1008, reportará estabilizado no X-Ray, tipo 549. 190, está autorizado em direção Juliette para 06. Gente, chame torre 118 decimal 95. 3895, grato. Torre Salvador de Papatango, Vitor Mais, Quebec. Batendo 9 Bianchi, Mike, ciente, mantém-se condições visuais, 1.500 pés, ajuste em Salvador 9009, reporte Paribas. Salvador de Mike, ajustará em 1.009, reportará em Paribas e manterá 1.500 pés em condições visuais. Flecha 104, decola os 29, chama o controle 119 decimal 8. 098. Salvador, flecha 104, decolado no momento. Flecha 104, sobe o nível 170, vigilância radar. Sente. Romeu Juliette, mantém nível 110, destino Aracaju, tá vamos direto? Gente, na minha escuta. Alto na Quebec, apresse as manobras na medida possível. Tem 20 redução, reporte final da 17. Positivo, Mike Quebec. 4 horas. Voo 601, acione identificação, a chegada BOMF, desce para 4 mil pés, ajuste no 009. Chegada BOMF, 4 mil pés, no 009, 609. O azul 6919, chama o centro Recife, 118, decimal 95. Centro Recife, 1895, azul 6919. Desculpa, passei a frequência da Torre Salvador, a frequência de Recife é 13325. 13325, azul 6919. Lima Zulu Tango, Centro Recife, 13325. 3325, Tango, boa. Boa. 5491 da Trip Torre Salvador, 11895. 1895, Centro, obrigado, boa tarde. Tarde. Solo Salvador, boa tarde, 3567, autorização Brasília. Oi, Salvador, muito boa tarde, esse é o Trip 5491. 541, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 5491. November Yankee Mike, voe para a rotatória. November Yankee Mike, voe para a rotatória. Go 1711 ground. Go ahead, Flacaro 101. Okay, change the transponder code to 5437. 5437. Tá 3567, informação em curso, Tango, copia. Paciente, Batista, copia. Tá 3567, Brasília aprovado nível 380, via Persolu 17. Decola da pista 10, perfil de saída agora elefa, curva direita, transponder 5423, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado 380, Brasília, Persolu 17, decola da 10, elefa com curva direita, 5423, 198, tá 3567. 3567, perfil de saída arbor, elefa. Negativa elefa, apenas é, o perfil de saída arbor, elefa. Arbor, elefa, tá 3567. Então 3567, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Aqui é com o Delta, mantém as condições visuais. Chame para descida na sua do farol de Itapuã. Eu autorizo 5, então vai ser o número 4 para aproximar. Desculpa, para 2 mil pés, vou Itapuã, Mike, aqui. Cargo 1711 is ready for taxi. Cargo 1711, taxi via April 1 India until holding point 1010. They are called Tower 1, 8 small 95, ultimate setting 1019. Okay, via India to runway 10, and then we contact the passenger 1895. Cargo 1711 is. 35491, posição 04 do pátio 3. Gente, 04 para 3, 35491. Alô, Salvador, boa tarde. Ligou 1856, informação, Tango, Recife. 1856, Bancargo 1711, ground. Ok, could you confirm people on board? Where 5 calls aboard, Bancargo 1711. O trip 545 para pushback acionamento. Trip 545, aguarde. Aguardando. Falou, Salvador, trip 529. 5219, é o solo. Já tens autorização, querido, por gentileza? Negativo, confirme a hora do plano. 57. Sente, chame mais próximo, ok? Ok, obrigado. Trip 5415, livre acionar, chame táxi. Parei para o táxi, trip 545, livre push. 1856, copia. 1856, aprovado. 1856, Recife, aprovado nível 390, via Bruisk 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5420, controle Salvador 119, decimal 8. É, autorizado 390, 8 da 190, perfil da Puca, transição Caju. O controle 198, é o gol 856, só no copia do transponder. Transponder 5420, o gol 856. 420, boa noite. Posição 04, parei para o 7. Ok, gol no 856, planejamento correto, informação em curso, Tango. Sente da Tango, boa noite, comandante. Salve Salvador, azul 4206, posição 8, solicitar acionamento na posição. Azul 4206, livre acionar na posição, chame pronto para o pushback. Direcionamento, chama o pushback, 4206. O flash 104 para cruzar o 9. Sente. No 5 com 60 bordo, 4 horas e 50 de autonomia, Fernando Salvador, pronto para o táxi. Gente, trip 5 no 5, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 009. Por gentileza, proteja as instruções de táxi. Afirmativo, pátio 3, após Alfa, Índia. A gente chama 118.95, 354. O céu primeiro ingressa na Índia, ok? Índia já vai pro ponto de espera Bravo, ok? Afirma. Al Salvador, azul 4206, na 8, troca o posto. Azul 4206, ciente, pushback, coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Ele puxa e chama o próximo. Drop for that, 4206. Informação em curso Tango, Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da El, Leda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu 1-0, após conforme rota do plano. Transponder 5417, controle Salvador 119.8. Controle Salvador, boa tarde, Serena 1-4-3, informação guerra. Galeão 143, ação de identificação, chegada Bonf, desse mantenho 060. Desceu do 060 no perfil da Bonf, Galeão 143. Já, alinhado de decolar, o vento 1-0-0 graus, 1-5 lá, G4-1-5. Alinha e decola, 3-5-4-5. Estou vendo aí que Mike livre pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, Mike. Lembrei que Mike livre pouso. Pós direto, transponder 5436, controle Salvador 119.8. Right. Stand by, sir. Da Argos, após direto, 119.80, controle, apenas confirme transponder. Transponder 5436, após arbor, direto conquista, trip 5219. Arbor direto com 5436, transponder trip 5219, reportaremos quando pronto para push e acionamento está no pátio 3. Ok, trip 5219, protegimento correto, informação em curso Tango. Tango, muito obrigado, senhor.